Ave Maria. Eu já tenho o CD do padre, Em Deus um Milagre, e toda a família gostou muito, e a gente é abençoado com muita paz toda vez que ouve. E fica muito em paz, como toda vez que eu venho na missa dele. Batendo palmas, celebrar. Em Deus um Milagre, novo disco do padre Reginaldo Manzotti. Você precisa ter o seu. Peça pelo telefone 41-3221-6050 ou no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Agora você pode se tornar um associado desta obra de evangelização enviando uma mensagem do seu celular. Escreva Rádio Padre, tudo junto, dê um espaço e coloque o DDD da sua cidade e o número do seu celular. Rádio Padre, espaço, o DDD da sua cidade. Quem mora em Curitiba e região é 041 e o número do seu celular. Envie para 49126 se sua operadora for a TIM e 49122 se o seu celular for de qualquer outra operadora. Em seguida, nossa equipe vai ligar para você. Assim, você não terá custo com ligação. E o seu cadastro será feito imediatamente. O custo de uma mensagem é de 37 centavos mais impostos. Atenção, ouvintes do Padre Reginaldo Manzotti. Temos uma importante novidade para você. Já está disponível em DVD a palestra Exigências do Amor. A maior referência do amor é Deus. Ele é amor perfeito, único e singular. E é este amor que todos nós temos que buscar. Porém, o amor tem exigências, afirma o padre Reginaldo Manzotti, que fala também sobre as manifestações do amor, a infinitude do amor de Deus perante seus filhos, a visão da igreja com relação à sexualidade no casamento, entre outros assuntos. O DVD Exigências do Amor traz também a adoração ao Santíssimo Sacramento. No DVD Exigências do Amor, você vai descobrir a força do amor de Deus por nós. Adquira o DVD Exigências do Amor na loja Evangelizar, pela loja virtual, no site www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou pelo telefone 41-3221-6050. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, eu começo com essa música animada, em pleno domingo, porque o Evangelho de hoje fala de multiplicação dos pães. Vamos escutar um pouquinho. Vai lá, aumenta o som. O povo estava com fome, Jesus falou, dai vós mesmos de comer. Filhos queridos, você que foi à missa, você que assistiu à missa pela TV, você que acompanhou pelo rádio, Jesus nos ensina o dom da partilha. Nessa hora da misericórdia, lembrando que a misericórdia também nos implica em gestos concretos. Escute esse testemunho. Meu nome é Maria do Carmo, moro em Limeira. Estou ligando para agradecer a Deus uma graça, pois minha filha recebeu o presente de Deus, um lindo menino. E hoje, padre, depois do nascimento, ela precisou voltar para a sala de cirurgia. Padre, mas eu fiquei tão nervosa. Mas Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Bom Parto e o Jesus conseguiu fazer com que minha filha ficasse boa. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, padre. Esse anjo que nos deu. Um abraço. Eu sou daqui de Limeira e ouço pela Rádio Magnífica. Obrigada, padre. Sua bênção. Deus abençoe, querido. Um abraço a vocês da Rádio Magnífica de Limeira, essa grande parceira na evangelização. Filhos queridos, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer? Vamos ouvir qual é a mensagem do Senhor? Eu já comecei dizendo que é a multiplicação dos pães. Bíblia aberta, cartilha de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos eles tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os sentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu-lhe graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas e igualmente 2 peixes, e lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, porque nada se perca. E os recolheram, e dos pedaços de 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados, povo querido de Deus, o Evangelho de hoje nos coloca Jesus diante de uma necessidade, diante de uma precisão, como diz o povo. O povo estava com fome. E até Jesus faz um teste com os discípulos. O teste de saber se eles estavam dispostos a ajudar. Perceba que um dos discípulos pensa no dinheiro, mas o outro, mesmo que humildemente, diz: ó, André, disse, tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? Jesus diz: é muito. Se cada um de nós tomarmos os 5 pães e 2 peixes que nós temos, eu tenho, você tem, não vai faltar pão. Se nós soubermos partilhar os nossos 5 pães e 2 peixes, ninguém passará fome. Por um pedaço de pão. Dá uma olhada na sua geladeira. Pensa agora se o que você comeu no almoço hoje domingo não daria para comer mais gente. Para pensar. Quanta comida estraga, azeda. Quanta gente passando fome. E quantas sobras nós temos. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. É, por um pedaço de pão. Um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Filhos queridos, vamos juntos nessa mensagem de partilha, partilhar também a nossa oração. Eu estou vendo aqui, ó: padre, reze por mim. Eu peço, pois eu fiz uma cirurgia e me deu uma infecção. Preciso muita força de vontade, porque eu preciso me curar. Reze também pelo meu esposo, que fuma demais. Não sei mais o que fazer. Ele sofre do coração e precisa parar urgente. Adriane Abreu, de Pernambuco. Não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida. Eu já vi mais de um irmão desiludido da vida. E por não dar do seu pão, e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. É, meu filho, é, minha filha. Vamos juntos pedir a bênção de Deus. Todas as intenções daqueles que ligaram hoje, a nossa telefonista é outra. mas as intenções ela vai levar para a missa das 6 horas. Todos vocês que ligaram aqui no 0, operadora 41-3221-6070. É o número que você liga para rezar comigo o Terço da Misericórdia. Se não consegue rezar o terço, deixa seu nome em oração. Você não perde a ligação. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos por este domingo. Te louvamos e te bendizemos por todas as graças recebidas, mas te pedimos, Senhor, abençoai a semana que hoje começa. Abençoai cada momento. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.